sozinha, que o amor é verdadeiro. Entre besouro e formiga, a barbárie feminina veio. Eu não sou uma garotinha, tenho história de açougue. Se alguém tocar a campainha, tem que respeitar. Já lá lá lá, já lá lá lá lá lá, construímos uma vida de amor e compreensão. Eu só fico feliz quando estou roxa. Ele gosta de beterraba. É um conflito tão íntimo que detém todo o poder. A sagrada família que não inclui você. Mas não se preocupe, garoto, porque sou eu que faço a sopa. Já lá lá lá, já lá lá lá lá lá, ela quer servir de ovo pro meu bolo de coco. Eu vou chupar ela. Eu vou chupar a mãe dela. Eu vou chupar o cachorro dela. Eu vou chupar a vida dela. Eu vou chupar ela, chupar todo.